Jesus naquele instante fez a multiplicação. E aquele pouquinho alimentou a multidão. 5 + 2 = 7. Nas mãos de Jesus o milagre acontece. Jesus é bom. Jesus.